Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, um programa dedicado à música psicadélica, música de rock progressivo, krautrock, música de origem alemã, temas cósmicos, repetitivos, e hoje damos destaque à mais recente edição por parte de Mort Garson, músico do Canadá, um dos pioneiros da música eletrónica, evidenciou-se nos sintetizadores e no Moog, o sintetizador. Tem um álbum que ganhou muito reconhecimento ultimamente devido a uma nova reedição, o registro Plantasia, música pensada para plantas. No entanto, a mesma editora que reeditou Plantasia, Sacred Bones, colocou cá fora nas últimas semanas o registro Journey to the Moon and Beyond, que reúne uma série de gravações e de diferentes períodos por parte de Mort Garson, como por exemplo a música de abertura. Não é propriamente uma música à base de sintetizadores, é uma composição de Mort Garson para o filme Black Eye, de 1974, um filme de blaxploitation. No entanto, este trabalho de Mort Garson, é uma coletânea, Journey to the Moon and Beyond, reúne também temas feitos à base de sintetizadores, temas para televisão, temas para anúncios de televisão, enfim, várias faixas aqui pelo meio. Como peça central está uma composição de Mort Garson que acompanhou a transmissão da alunagem da Apollo 11, e uma música que passou no canal CBS nos Estados Unidos. Já vamos ouvir a música dentro de alguns instantes. É um álbum que vale a pena descobrir para percebermos também e descobrirmos a música à base de sintetizadores de Mort Garson, um dos pioneiros do género. Fica então agora uma das peças centrais, e já vamos ouvir outras faixas aqui pelo meio também de Mort Garson para esta coletânea, mas para já fica então a música que Mort Garson compôs para o canal de televisão CBS enquanto este acompanhava a viagem da Apollo 11 até à Lua. Fica o tema Moon Journey para a coletânea recentemente lançada por parte de Mort Garson, Journey to the Moon and Beyond. Thank you. Thank you. E na Floresta Encantada continuamos com Mort Garson, o músico canadiano e um dos pioneiros dos sintetizadores. Há uma nova edição, Journey to the Moon and Beyond, uma coletânea que reúne diversas músicas de diversos géneros, e música para anúncios de televisão, música para programas de televisão. No caso, estivemos lá atrás primeiro com Moon Journey, composição de Mort Garson, e que acompanhou a transmissão televisiva da CBS da viagem da Apollo 11 até à Lua. E, entretanto, uma música que poderia ser usada num programa de vida selvagem, Zoos of the World, outra composição de Mort Garson, e que abre, aliás, este registro por parte do compositor de Plantasia, Journey to the Moon and Beyond. Vamos continuar com sintetizadores, agora com Les Baxter. Ele é um compositor norte-americano, trabalhou com bandas de swing, fez música easy listening, música exótica, e em 1968 editou um disco intitulado Moog Rock, e como o nome indica, é um álbum feito à base do sintetizador Moog. Ele que para este disco recuperou alguns dos clássicos da música clássica, como por exemplo a faixa que vamos ouvir agora, Prelude in C de Bach. Este é Les Baxter, músico norte-americano, aqui envolto de sintetizadores, e o sintetizador Moog, a passar então na Floresta Encantada de Bach, Prelude in C. Thank you. últimos minutos, e foram muitos minutos, com Tangerine Dream, Ricochet, a parte 1 desta faixa que dá título também ao álbum de Tangerine Dream de meados dos anos 70, aqui em 1975, a digressão de Ricochet de Tangerine Dream foi gravada e passou aqui um pequeno excerto desse registro emblemático da banda alemã, os Tangerine Dream, aqui envoltos também em sintetizadores. Este é um programa dedicado a sintetizadores, também ao sintetizador Moog, mais especialmente. Para trás estivemos com Les Baxter, no registro de 1968, Moog Rock, escutámos Prelude in C, um tema de Bach, mas revisto por Les Baxter e apenas com o sintetizador Moog. Entretanto, vamos passar para algumas canções, canções que foram pioneiras no uso de sintetizador e que às vezes até nos passa ao lado essa evidência, como por exemplo esta, Strange Days, é um clássico dos Doors, pertence ao segundo disco dos Doors, de 1967, Strange Days, e na música de abertura é o próprio Jim Morrison que toca num sintetizador Moog e que lhe dá ali um toque especial a esta faixa, e vão perceber, para além dos teclados de Ray Manzarek, há também ali uma sonoridade que só se consegue chegar lá com o sintetizador. E é o próprio Jim Morrison que toca o Moog na faixa Strange Days, é uma das primeiras gravações a utilizar o Moog, e dentro de alguns instantes vamos mesmo escutar a primeira gravação de uma música pop, não uma música experimental, mas de uma música pop a utilizar precisamente os sintetizadores. Os Doors com Strange Days em 1967. E depois de, na primeira parte, termos escutado algumas propostas mais experimentais no uso dos sintetizadores, agora canções. Canções que recorreram precisamente a essa nova abordagem, a esses novos sons criados pelos sintetizadores. Primeiro, Strange Days dos Doors, e onde Jim Morrison tocou mesmo o sintetizador Moog nesse tema de abertura do segundo disco dos Doors, em 1967. E, entretanto, viajamos até 1972, e quem diria, os Bee Gees a recorrerem também a este novo instrumento, a estas novas sonoridades do sintetizador, num tema muito melancólico e muito obscuro, Sweet Song of Summer. E, entretanto, e como prometido, vamos à primeira gravação de uma música pop, não uma música experimental, essas sim já estavam a surgir já há vários anos, mas a primeira música pop que recorreu a um sintetizador. E pertence aos Monkees, essa banda de ficção para o programa de televisão, os Monkees, e foi em 1967 que os Monkees usaram um sintetizador no registro Pisces, Aquarius, Capricorn and Jones Limited, faixa Daily Nightly. São os Monkees em 1967 e com aquela que é mesmo a primeira gravação de uma música pop a usar um sintetizador. E a fechar a Floresta Encantada desta semana. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada,